história pra ver você chorar. Me chamam de covarde, mas vou me justificar. É que eu não posso, eu não consigo sair deste caminho tão errado, me livrar deste conflito. Sou tão fraco, imagine, que detesto a fraqueza. Por isso eu não resisto, eu piso em quem defesa. Então eu canto meu blues pra me justificar. Eu sei que ser assim é complicado, mas nunca tentei mudar. Na batalha que é minha vida, só pra metaforizar, eu sou um cavaleiro que não sabe duelar. Por isso eu canto este blues pra me justificar. Eu sei que ser assim é complicado, mas não consigo mudar. Então subo nas costas daquele que quer andar, enquanto canto meu blues, que é pra me inocentar. Não ligo se só convenço a mim mesmo, o importante é ganhar. Essa então é minha história, foi difícil de contar. É que eu nunca penso nisso, mas o problema está lá. Então eu canto meu blues pra me justificar. Você ouvindo na USB FM, Distintivo Blue, Blues do Covarde, já toca na nossa programação sempre, né? Tivemos ainda Maroon 5, ainda Cássia Eller e Bloco Grande. Gabriel Dias e Zé Cabaleiro, música nova na programação, Tão Distraídos. E ainda abrimos com Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Agora 4:11, eu falei que ia receber a galera aqui, o passe do Jataqui, o Paul Bergeron. Abri o microfone deles aqui. Pessoal, seja bem-vindo aqui aos estúdios da USB FM. O Plácido já é habituê, né? Já conhece aqui. E o Paul pela primeira vez. Bem-vindo, Plácido. Boa tarde, galera. Boa tarde, Kaique. Há quanto tempo a gente não se encontra nesse estúdio, né? Pois é, rapaz. Nós tivemos aí um momento legal pra gente, pra cultura da cidade. É direto do túnel do tempo. Quanto tempo tem? Acho que uns 10 anos, não? Por aí. E ele, o Plácido e eu, mais ele do que eu, né? Ele produziu um programete de blues, onde acho que era semanalmente, né? Era a Terça Blue no Cult Mix. Isso, a gente tinha um programa aqui na USB FM de 8 às 10, chamava Cult Mix, né? E ele fazia essa participação sempre na terça e eu aprendi muito, né? Sobre blue ou blues que a gente fala? Blues, geralmente blues, né? A expressão mesmo é blues, mas quando alguém fala assim, ah, vamos tocar um blue, também tem o mesmo efeito, não é errado, não. Pois é, e quando eu falei que ia voltar aqui pra USB FM, um rapaz, um garoto, na época ele era um garoto, ele tinha acho que 15, 16 anos e ele era fã, né? Hoje, já, né? E ele me mandou uma mensagem muito bonita no meu Instagram, falando, né, sobre a importância daquela época do programa, quantas bandas, como ele conseguiu apreciar estilos, gêneros que ele não sabia, não conhecia nada. E aquela história que quando você conhece um pouco da história de qualquer coisa, tudo se torna mais interessante, né? Uhum. É isso que é uma proposta que a gente tem aqui também nesse horário nosso. não ser um Spotify, não ficar passando música atrás de música, mas na medida do possível, sempre que a gente, eu, por exemplo, quando trago uma música aqui, a gente procura, pelo menos pela primeira vez, falar um pouquinho da história da banda, se é nova, se é antiga, que gênero pertence, porque eu creio nisso, e você que é historiador, pode falar melhor que eu. Realmente o background, o histórico de qualquer coisa torna aquilo um pouco mais precioso, ainda mais nesse estilo do blues que tem tanta história envolvida, tanta coisa, né? Ainda mais assim quando a gente fala, por exemplo, de músicas em outras línguas, que a gente às vezes acostuma a escutar a música e sem prestar atenção na letra, e depois quando pega a letra para poder ver mesmo como é, o que tem por trás daquilo, se surpreende, às vezes é uma coisa que traduz exatamente o que você tá sentindo naquele momento, ou então no contexto social da música, quando ela foi lançada, aconteceu alguma coisa bem interessante para você, para outra pessoa, pode não ser também. É bem mais legal você saber o que tá no entorno daquele fonograma, né? Que é a gravação que passa, como você falou, numa playlist tem, na rádio tem. O diferencial da rádio é que a gente tá aqui para contextualizar, né? É verdade. Bom, ele tá aqui quietinho ouvindo agora. Fique à vontade, nosso convidado aqui, o Paul Bergeron. Boa tarde. Obrigado por convidando nós. Tô animado para tocar minhas músicas aqui, músicas atuais. O Paul tem... Você tem 2 anos que tá aqui no Brasil, Paul? 2 anos na Conquista e 6 anos no Brasil. Em Vitória da Conquista. E o que ele trouxe, assim, você veio passear, de repente, ou já olhou ali no mapa e falei, vou lá em Vitória da Conquista? No início, eu encontrei uma brasileira na internet. E ela me convidou para vir visitar o Brasil e acabei gostando. Antes, eu morava no Luiz Eduardo Magalhães. E eu fiquei lá por 1 ano. E depois, eu morei lá no Brumado. E depois Brumado, eu voltei para Califórnia por 1 ano para visitar minha família. E voltei para cá, para Conquista, porque ela mudou para Conquista. Entendi. E esse seu trabalho, né? Você tem um trabalho autoral também, faz covers. Como é que é isso? Você começou quando? Desde criancinha? Eu tô tocando desde 16, eu comecei a aprender música. Eu sempre queria... tocar músicas autorais. Para mim é mais importante do que sendo uma guitarrista muito boa, uma coisa. Compondo para mim é a melhor coisa. Aqui em Conquista, tocando bares e restaurantes, normalmente o povo quer mais cover. Quer uma música conhecida, né? Para poder cantar junto, aquela coisa. Sim, sim. Então eu acho que Plácido tá fazendo é massa, porque precisa mais disso, precisa mais artistas tocando músicas autorais. O Plácido, ele falou um negócio interessante também, ele é californiano, né? Californiano, ele veio aqui para Vitória da Conquista, então esse projeto seu não é uma coisa focada só para quem é do Brasil, é bem amplo isso, né? Mas quais são os critérios, assim, para você dar foco? Bom, para quem chegou de paraquedas, né, que a gente está aqui, um pouquinho aí. É um projeto que eu tenho chamado Toca Autoral, em referência, claro, àquela frase que todo mundo conhece, que é Toca Raul. Né? Um símbolo da música curva. É verdade. Ainda mais numa época em que se vê aí show tributo a rodo, né? Todo lugar é tributo a tributo. Então, a minha intenção é incentivar, eu vejo muito assim um desestímulo ao músico autoral, não só em Conquista, isso é um fenômeno que está acontecendo em todo lugar, esse negócio de nostalgia, né? Por exemplo, a banda Creedence, 2 dos membros originais montaram uma banda cover deles mesmos, né? Que é o Creedence Revival Revisited. Meu Deus. Né? Que os caras originais da banda fizeram uma banda cover deles mesmos. Então, e essa coisa do U2 lançar 4 CDs deles próprios, todas as músicas, segundo eles, é gravadas. Uma leitura, é mais ou menos isso. Brian, né? Adams também fez ele gravou assim os mesmos arranjos, ele só colocou timbragens mais modernas. Então tá uma onda de música tributo, música cover, é muito forte, e eu como músico percebo um desestímulo à música autoral. Então assim, já aconteceu de eu tocar em eventos, festivais e tal, e o organizador fala assim, ó, toca mais música que o povo conhece. Eita. Só que eu sou um músico autoral, cara. Meu show da minha banda, Distintivo Blue, a gente geralmente faz o show 90% autoral e alguns covers. Então vai na contramão disso aí. E eu tenho percebido que muitos músicos, a gente precisa pagar as contas, né? Então o cara acaba cedendo a essa pressão, que é de um mercado da nostalgia, que eu chamei na minha pesquisa de mestrado. E ele vai meio que não vendo mais sentido em tocar músicas autorais. E aí o meu projeto Toca Autoral é justamente para dizer que não é bem por aí. Eu costumo falar que a música é arte, e arte nada mais é do que uma forma sofisticada de expressão humana. Sofisticada porque ela não depende só apenas da linguagem, ela precisa de uma técnica, no caso tocar um violão, saber cantar ou saber escrever verso. Então, mas é uma forma de expressão. Então, como é que a gente vai saber o que está acontecendo do ponto de vista do artista, se ele só está tocando Raul Seixas, se ele só está tocando tributo ao Elvis Presley? Verdade. E aí eu falo assim, pô, tudo bem, Raul Seixas foi um dos primeiros covers de Elvis do Brasil. Imagine se ele tivesse hoje em dia e tivesse cedido a isso. Ah, vou ficar fazendo cover de Elvis aqui, tributo ao Elvis. Hoje a gente não podia nem falar toca Raul, né? É verdade. E vocês percebem também que até os grandes artistas, né? Tá lá no festival, não sei o quê. Quando eles falam, agora vamos tocar umas músicas do nosso novo trabalho. Eu noto que muitos, entre as fãs, né? A hora de ir lá buscar uma cervejinha, vou ali no banheiro e tal. Porque a galera nem festival quer cantar junto e tal. Sim. Em rádio tem isso também. Eu tenho, claro, eu ouço muitas rádios Brasil afora que chegam, se aproximam um pouco do estilo da USB-FM, que não é muito fácil encontrar. Mas uma coisa que eu noto também, as rádios não passam muitas músicas novas uma atrás da outra. O pessoal quer flashback, o pessoal quer música. Quer cantar junto, ele quer. Então, não é que as pessoas não querem ouvir coisas novas, mas realmente, se você, por exemplo, se nós fizermos uma programação aqui, tocar uma, duas, três músicas novas de cantores conhecidos, mas novas, então o ouvinte já sente. Então é preciso realmente ter esse equilíbrio, e eu entendo mais ou menos o que vocês artistas passam. Mas o nosso amigo aqui, o Paul, ele desde a hora que ele chegou, ele tá toda hora mexendo no violão. Acho que ele quer cantar um pouquinho pra gente, né? Sim, vou cantar uma música aqui pra vocês. Qual é o nome dessa aí, Paul? É chamado Ordinary Man. E vou cantar aqui sobre um homem comum e as aventuras dele. about me? Why do you treat me this way? Is it because I'm so ordinary? When I die, no one will weep. Nobody cares about me. Why do you treat me this way? Is it because I'm so ordinary? Legal. Galera ouvindo a gente lá em Arraial da Ajuda, meu amigo Alan, jornalista e advogado. Também um abraço pro nosso amigo, também artista Ricardo Marques, sempre apoiando aí os eventos. Eu achei a foto, me lembrou um pouco de James Taylor, não tem a ver, não. Você tem alguma influência de James Taylor? Pô, você ouvia, não? Eu cresci escutando ela, hein? Eu James Taylor? Eu gosto das músicas dele. Caramba. Eu não sei se tem, talvez tem, you know, percebi. You just call. Você não canta um pedacinho assim no improviso? Não, não, agora não. Tá tudo ensaio. Essa música Ordinary Man. Isso. Fala sobre o que, assim? É biográfico, é pessoal, é uma coisa. Cada um tem seu entendimento, basicamente. É sobre um homem que ele sente que ele não é suficientemente especial, uhum. Ele é ordinário. E ele está contando os dias dele, e sobre a esposa dele, a vida dele. Talvez tenha um pouco de mim dentro dessa música. Acho que talvez tenha um pouco de todo mundo. Eu acho que hoje em dia... Ele se sente muito um Zé Ninguém. Aquela coisa do Biquíni Calão, Zé Ninguém. Na verdade, a palavra ordinário, quando a gente fez essa gravação, a gente até estava falando sobre isso. Você participou do processo criativo da... Não, da música não, da gravação lá. Certo. Ordinário... Na verdade, a gente costuma usar ela de uma forma depreciativa, né? Quando fala, fulano é um ordinário. A gente meio que chama ele de medíocre, desculpa, né? Tá rindo que eu lembrei do negócio do Tião. Exatamente. Não é o sentido da ordinário. Não, ordinário nada mais é do que algo que tá dentro da ordem. Na verdade, o melhor sentido pra ordinary man seria homem comum, né? Mas a gente costuma usar essa palavra de uma forma que não é o sentido verdadeiro dela. Que é ordinário é aquilo que tá dentro da ordem. Assim, extraordinário é uma coisa que é fora do que tá esperado. Normal, né? É. Nós estamos aqui no programa. É uma ordinária, normal. Uma edição extraordinária do jornal é aquela que vem do nada. Agora, a ordinária é aquela, tal hora, você sabe que vai ter. Tem aquela do Duran, Ordinary World, né? Aquela música, não sei se tem alguma coisa a ver com o sentido da sua Ordinary Man. Mas, Plácio, você me... Não sei se a gente já pode entrar nesse assunto aqui do Zine, ou você ainda quer falar mais do projeto? Não, na verdade, eu queria só retomar que fez a outra pergunta, eu acabei fugindo do assunto, sobre o projeto. Ele faz parte de um projeto de pesquisa independente meu, chama-se Memória Musical do Sudoeste da Bahia. Então, eu abordo a musicalidade da nossa região como um todo, sem muito distinção de gênero musical, mas eu procuro dar mais atenção a gêneros que não são muito buscados pela grande mídia, vamos dizer assim, né? Entendi. Então a gente sabe que tem alguns gêneros, por exemplo, o forró, o pagode, eles têm mais espaço na mídia. Então eu procuro procurar, é ótimo, né? Procuro gêneros pra reforçar, Procuro gêneros mais underground, né? O termo que a gente usa. Então esse projeto Toca Autoral, ele aborda músicos locais, tanto que eu soltei o teaser da participação de Paul semana passada, e lá diz assim, músicos locais, nativos ou não. Então, desde aquele cara, por exemplo, um Evandro Corrêa, um símbolo de Vitória da Conquista. Uhum. Mas Paul é um cara que veio de fora e que tá morando aqui em Conquista. Ele se apresenta regularmente nos barzinhos. Se você sair no final de semana, com certeza você vai dar de cara com ele tocando em algum lugar. Então, não deixa de ser um músico local, não é? E existem gêneros que, vamos dizer assim, mas esse gênero já tem muito espaço nas rádios comerciais, mas não é bem assim. Uhum. Não é bem assim. Por exemplo, tem gente que tá ralando aí do rock e não tem espaço. Então, não é porque o cara toca rock, ou canta em inglês, ou... Uhum. Ah, não, é música que... Você tem que abrir espaço só para o cara, como o pessoal fala, raiz, música de terra, né? Que a gente brincava, é da minhoca, música. Não, tem que abrir pro pessoal que canta música, cantoria, que canta. Usa esse termo, né? Da terra, regional. É. Mas o cara que faz blues, ou faz rock, ou faz um forró que de repente não tem espaço. Sim, sim. Né? Ele tem, se bem que hoje também não tem só a rádio, né? Hoje as pessoas têm suas próprias mídias. É. Na nossa época, na minha, não sei, eu sou de colocar nessa coisa. Eu fui Globinho pra cá. Bem, que até isso já é antigo. Eu sou da época que não tinha internet, né? Eu sou da época, então era bem complicado um artista conseguir divulgar seu trabalho se não fosse através de uma rádio. Sim, sim. E hoje você vê que muitas vezes eu tava passando coisas aqui, tô passando, que explodiram aí e o pessoal começou no TikTok. Sim. A galera vai pro tal do TikTok. Eu falo tal porque é uma das redes sociais que eu ainda não só vejo, não tenho. Mas tem gente aí que tá no mainstream e começou fazendo covers no TikTok. Uhum. Explodiu. Então é uma maravilha você também explorar a sua própria rede social, né? Uhum. Tem também aquela coisa, mas eu não tenho espaço. Mas é legal quando você tem espaço, por exemplo, numa rádio como essa. Sim, sim. Daí você tá jogando longe. Essa discussão até de gêneros mais ou menos vistos, existe um grupo de WhatsApp de músicos, da cena rock, na verdade. E aí o pessoal fala, será, tomara que abra espaço pro metal hardcore. Aí eu falei, olha, o espaço tá aberto desde que seja música autoral, que o projeto se chama Toca Autoral, não tem espaço pra cover, desde que seja autoral e o próprio artista seja interessado, né? Porque eu também não vou na casa dele pegar ele no colo e levar pro Centro de Cultura pra gravar. É verdade. Então tem espaço. Agora assim, como eu faço esse trabalho tudo sozinho, sozinho mesmo, a minha limitação é de equipamento, de tempo e de conhecimento técnico também. Então, assim, por essa escassez, eu vou dar sempre prioridade ou preferência a algum artista que não seja tão conhecido do que outro. Agora, se eu tivesse uma equipe e tal, meu amigo, pode vir até Edgar Mão Branca gravar com a gente que a gente faz. De repente tem alguém ouvindo aí que quer te ajudar a participar, né? Pois fazer é. Alguma coisa. Mas ele vai tocar mais uma ou a gente pode falar do Zine agora? A gente fala do Zine, ele toca mais uma. Ele pode tocar mais uma? Então vamos lá, pô. Se quiser aí. Tá, vou tocar aqui a chamada Without a Care, ou Sem Preocupações. Against a brick wall. like a fool, writing things everywhere, and everybody really loves to stare. Que ligou o rádio agora, esse é o Paul Bergeron, que tá visitando a gente aqui hoje, junto com o Plácido, e eles vieram, ele é o primeiro do projeto Toca Autoral, né, Plácido? Aham. É, eu quis colocar ele como o primeiro do projeto. Uhum. Nessa temporada, vamos dizer assim, eu gravei 3 artistas, levei eles lá no Teatro do Centro de Cultura, sem público, sem nada, gravei, a regra basicamente é 6 músicas autorais, mais 6, isso em vídeo e áudio, né? E mais 6 explicações, né? De fala sobre cada uma das músicas e uma explicação autobiográfica de até 10 minutos. Então vai dar mais ou menos aí, dependendo de cada um como fala. Dá um vídeo aí de uns 40, 45, até 50 minutos, que eu vou lançar em podcast, vou lançar as músicas como um EP, né? Nas plataformas de streaming, Spotify, etc. Como um trabalho autoral dele mesmo, deles três. Você vai fazer isso pro artista ou ele que vai dar as coordenadas? Na verdade, o artista tem que chegar e falar assim, eu sou um cara comprometido, eu vou ensaiar minhas músicas, minhas 6 músicas, vou comparecer lá no dia marcado. A gente vai gravar e aí eu faço a produção inteira. Desculpa, assim, mas você tem um critério, né? Tipo, chega lá um cara, tipo, sem nenhuma discriminação, mas um exemplo tosco aqui, um cara do Caneta Azul, Azul Caneta, e fala, ó, eu vim aqui, começa lá, Caneta Azul, você fala, olha, amigo, mas, ou não, você, vamos gravar sua Caneta Azul. Não é porta aberta, sem limite pra sonhar, não. Vamos esclarecer essa primeira temporada, a gente gravou no final do ano passado, e assim, não avisei ninguém, eu mesmo fiz a curadoria, escolhi. Isso, o nome é esse, né? Eu escolhi as pessoas. Curadoria. Também, assim, né? O projeto é meu também, né? Tem que ter um critério. E assim, pra que sirva, depois que eu terminar de lançar os 3, o próximo artista vai ser um rapaz que também não é de Conquista, chama Júlio Náufrago. Ele gravou 6 músicas dele. Conheço ele do Instagram. Já ouvi, ele grava umas. Muito legal. E o outro é o Eldon França, que é um cara já lendário de Conquista. Depois da gravação, ele acabou virando guitarrista da Distintivo Blue. Olha aí, rapaz, tá vendo? Que é um cara que, na verdade, quando eu nem sonhava em cantar em banda, eu ia no ensaio da banda dele e falava: rapaz, esses caras tocam demais. E por falar em Distintivo Blue, a banda continua de vento em popa, continua fazendo shows fora daqui, como é, aqui também. Como é que tá essa cena para vocês que fazem blues e regional ainda, né? Uhum. Bom, a cena de blues regional não existe, né? A Distintivo, quando a gente teve um período que foi bem difícil, não só para o blues, mas para todos os músicos ali, a partir do final de 2016, na verdade para todo mundo, né? Os bares fechavam, uma crise generalizada no Brasil. Então a banda meio que acabou. Aí teve a pandemia e tal, e eu comecei a gravar as músicas sozinho. Mas aí depois da pandemia, Neftali Bittencourt, que é o baterista, ele me convenceu a voltar a banda como um conjunto de pessoas, né, para tocar mesmo. E aí a gente tá reestruturando a banda aí, um monte de música nova para gravar e tal. Agora, a cena de blues mesmo, velho, é difícil. Na Bahia é muito difícil. Você tem pessoas esporádicas, assim, espalhadas, assim. Alguns em Salvador, tem uma banda em Feira, Clube de Patifes, que eu não sei nem se tá ativa mais. e a gente aqui e tal, a Café com Blues também, mas eles misturam agora, bastante. Café com Blues, como é que tá? Eles Café com deram Blues uma tá... pausa, tão nativa, passa muita música deles aqui. É, não, eles estão ativos, eles fizeram um show de bola com a Orquestra Neo Jibá aí algum Olha tempo aí. Atrás, alguns meses atrás. Por trás é aqui os caras. Ah, eu vou falar com eles ali. Na verdade, eu sou só amigo fala, e fã, né? Você fala, pô, bicho, eu já faço tanta coisa. Você quer agora que eu seja seu produtor? Eu quero. Você tem um contato com a galera. Não, mas é essa todo mundo ajuda todo mundo. Aí, assim, mas eu também não tô muito preocupado com cena blues, não, velho. Eu tô preocupado em fazer o que a gente não consegue parar de fazer, que é produzir nosso trabalho. É legal você ter dito isso aí. É, antigamente a gente, até hoje, né, o pessoal quando tem show local começa a gritar no microfone: ah, vamos apoiar a cena local, pô. Mas aí eu tô falando da mas cena olha blues. Só, não, eu a sei. Cena rock tem aqui que é apoiar outra a cena local, tem que apoiar, mas a gente precisa entender que vivemos novos tempos, como nós falamos agora, onde se você se dedicar a saber escolher seu nicho, a saber divulgar seu negócio, sua música, sua arte, nas redes sociais disponíveis, que são várias, aí você tem, até por que não, pedir auxílio a uma pessoa que tenha mais experiência, você não fica refém desse negócio de tem que apoiar a cena, tem que apoiar a cena local, mas a cena local não pode ser refém de pessoas daquela cidade, porque infelizmente sempre foi assim. Geralmente você só tem um reconhecimento local quando você tem um reconhecimento de fora. Mas eu acho que a pessoa tem, o artista, ele tem que trabalhar a cena local, mas tem que pensar amplo, tem que pensar em nível de quem gosta da sua música. E muitas vezes quem gosta da sua música não tá na cidade que você está. Não sei se eu me fiz entender, enfim. Sim, nesse caso a gente tá falando de duas cenas completamente diferentes que a gente falou, né? Da cena blues. A cena blues no Brasil, ela é bastante limitada e desunida. E assim, geralmente os músicos são mais velhos, então eles têm bastante dificuldade de lidar com essa questão de rede social. Isso é uma coisa que eu constatei, porque, por exemplo, na época do Cult Mix, eu estava muito engajado com a cena blues brasileira. Tinha o meu projeto chamado Blues e Nada, que também tinha uma zine, que era para ajudar a divulgar, mas realmente eu enxuguei gelo até não aguentar mais. Agora a cena rock conquistense, ela foi uma das mais fortes do Nordeste. Aí é outro esquema. Então assim, era um monte de adolescente em idade escolar que se juntava e virava produtor musical, cara. Então era um negócio que era a união faz a força. Ali funcionava. Na cena blues eu já não tenho muita esperança. Agora na cena rock eu acho importante. E a gente teve agora um evento que foi o Ponte do Rock na Concha do Centro de Cultura, que é um lugar icônico pra cena, inclusive a sua matéria eu lá fiz no a site. Matéria, né? Ressuscitaram aquilo, né? Que aquilo tava. Aí é um negócio legal, porque como eu falei no início, a música é regional, eu vou falar só de conquista, mas não é só em conquista. Ela tá muito dominada por esse mercado da nostalgia, entendeu? Então você vai muito assim, os donos de bares querem músicas flashback, então você vira um escravo daquilo ali. A cena não, ela tem vida própria. Então você tem a Cama de Jornal, por exemplo. Cara, se você parar pra pensar, a Cama de Jornal, ela consegue fazer é o único artista de conquista que consegue fazer um show inteiro autoral e todo mundo cantar a primeira e a última música. Nem a Lomar consegue fazer isso aqui em Conquista. Nem, cara. Né, meu amigo? Nem a Lomar consegue. A gente tá ouvindo aqui. Vamos ouvir um pedacinho? Bora. Deixe todo lugar pra você que não quer ver. Quem é que eu vou deixar de vir com você? Deixe todo lugar pra você que não quer ver. eu vá. O alvo me persegue, ele está em todo lugar. Olha aí. Com direito é um que é pupurri, né? É, você aí, agora tá um DJ, só faltou Claro, meu amigo, a gente faz tudo ao mesmo tempo agora. Então é isso aí, esse cara é um herói da resistência, nosso amigo Nene e a galera que acompanha ele. Lázaro, punk Velda. Rock sobreviveu na cidade, como é isso, cara? Na verdade, o punk rock e o metal sempre foram os subgêneros mais fortes do rock conquistense, desde a época de 80. Com as bandas mais antigas e tal, sempre sobreviveu. Sobreviveu à era dos filhos do Los Hermanos, que a gente teve também. Como é isso, Los Hermanos? Los Hermanos tem uma legião de seguidores, como Legião Urbana. Eu falei esses dias, né? Logo eu voltei aqui, né, na semana. Eu falei, toquei Los Hermanos. Eu falei, ou você ama ou você odeia, porque Los Hermanos é meio difícil. Tem um, né? E Los Hermanos tem um lance, cara, assim, que às vezes você nem ouve, mas você pega uma raivinha do fã clube. É porque os... Ó, gente, na boa, a banda é ótima, os fãs que são chatos. É, pronto, falei. Os de Raul, é, o que eu me incluo, também são meio assim. É, fã. Às vezes o ídolo, a gente não tem nada contra o ídolo, mas os seguidores. É, e aí não tem jeito, é assim mesmo. Deixa eu te falar, já encerramos aqui, ou ainda cabe mais uma música? Se você quiser, meu filho. Mas assim, agora sem querer imitar, não sei se pode fazer uma música que não seja autoral aqui, ou é só autoral? Pode, claro. O artista é livre. Qual é a que a galera mais gosta, ou que você mais gosta, sem ser sua mesmo, que nos barzinhos você acaba sempre tocando e tem aquele prazer de tocar assim? Tem alguma música? Eu sempre toco muito rock dos 50 até 60 é que eu toco mais. Muito Creedence. Creedence. Rola? É. Tocar um pedacinho pra gente? Você pode tocar Creedence? Pode ser. Creedence. A gente tá ouvindo aqui também, olha, ao fundo, Ladrões de Vinil. uma das grandes bandas de conquista de todos os tempos aí. É, quem tá ouvindo a gente pedir um alô é o nosso ouvinte assíduo da banda também, que é o Ed Goma. Você conhece esse cara? Ah, quem não conhece? Não conhece essa figura, né? Vamos ouvir um pedacinho? Bota aí. Legal, hein? Nossa banda, eu falo nosso, que aqui de Vitória da Conquista, Ladrões de Vinil, que é o Ed Goma, o Dieguinho, né? Dieguinho e Louro. Louro que já trabalhou aqui no Surt também. Oh, aí eu tava conversando aqui no, tava ouvindo música e conversando também, né? Aí tava falando com o Plácido, falou, você vai vir aqui falar dos outros artistas, falar disso, daquilo, e vai embora, não vai tocar uma música do Distintivo Blues. Aí o Paul já deu o violão pra ele. O telefone. É que você é tão conectado, daqui a pouco ele vai cantar pelo telefone, mas vamos lá. Então, eu vou tocar uma música da Distintivo aqui, de autoria de Tomás Oliveira, que é da Café com Blues. Chama Na Trilha do Blues. Eu nem tava, não vim como músico, hein? Vim como produtor do evento. Mas... Tô ligado, vamos lá. Passar por essa estrada, na trilha do blues, na linha do improviso, tocando riffs, shuffles, rock and roll, na trilha do blues, buscando a riqueza em que nós nos encontramos, baby, em meia uma jam de notas musicais. Na trilha do blues, onde tudo é sentimento, um bend na esquina ao meio com 7000 lamento. Hey, hey, baby, eu volto no slide, um turn around blue, onde encontro com você, baby, na trilha de um salo penta. Oh, yeah. We'll be right back. por essa estrada, na trilha do blues, na linha do improviso, tocando Johnny Hooker na central, na trilha do blues, vivendo a essência em que nós nos amamos, baby, em meio a uma jam, baixo dos lençóis. Você me dá amor, eu te ofereço um blues. Você no swing da cor e da voz que te seduz. Hey, hey, hey, baby, ha. Na linha do tal improviso, rimeia uma jam, e certamente é disso que eu preciso, yeah. Na trilha do blues, buscando o tal improviso, na trilha do blues, encontrei o meu amor. Na trilha do blues, na estação central, na trilha do blues, Rufus Shuffles rock and roll, na trilha do blues, e certamente é disso que eu preciso, fone que eu tive que tirar aqui do lugar. Cara, essa aí, a trilha do blues, tem quanto tempo essa música? Essa aí a gente lançou em 2012, no segundo EP da banda, e ela representou conquista no 10º Festival de Música Educadora FM, lá em Salvador. Poxa. Tocou um tempinho lá em Salvador, depois eles limaram. Esse negócio de festival, acabou isso, né? Não, o tem, da Educadora, por sinal, ainda existe. O da Educadora ainda existe. Todo ano eles lançam o edital. E assim, é porque eu também não me ligo muito a festivais competitivos, não. Assim. Tem o Festival Nacional da Canção que eu vi esses dias que tá rolando. Mas eu, particularmente, não busco muito isso, não. Você lembra da época? Não tô falando desse festival de inverno aí da. O festival de inverno. O verdadeiro. Sim, o original lá. O original, que, né? Uhum. Que revelava artistas. Muito uhum. artista hoje foi revelado nesse festival. Sim. Você lembra disso? Aqui por sinal, eu tava. Coincidência, eu tava ontem. Eu tenho um LP do Festival de Inverno da Bahia. E tem lá. São dois LPs, né? Se eu não me engano, um LP é do primeiro festival, o outro é do segundo. Aí tem lá, Evandro Corrêa. Meninos da Vida tá escrito lá. Gente, você vê, assim, ninguém conhecia a música ainda, né? Só contextualizando a juventude. A gente tá falando de um festival que o nome era Festival de Inverno Bahia, que era. Revelava artistas, né? E ele englobava várias. Linguagens, não só a música, né? Então tinha de literatura. Isso aí você pode encontrar, por exemplo, se você for na Biblioteca Municipal, que é ali na descendo na rua Genésio Porto, ali perto, que chama Conquistinha, uhum. tem a Biblioteca Municipal. Lá tem alguns livros do Festival de Inverno, esse festival, né? Que eles publicavam. Uhum. A parte de literatura. Então, aqui acho que imagino que na Biblioteca da UESB também tenha. É difícil achar, mas a gente acha. Com certeza, gente, existe biblioteca ainda. Tem o Museu Regional da UESB também, lá na Tancredo Neves, que com certeza também tem esses livros. Não é só Google não, meninos. Aí eu vou de novo com minha idade. Na minha época a gente tinha que ir pra biblioteca. Sim. Copiar o negócio lá do copiar. Livro, meu Deus copiar. Do céu. Mas pessoal, a gente agradece aqui a vinda de vocês, foi uma tarde, não foi uma tarde, foi nem uma hora, né? Mas passou rápido e eu com certeza, eu acho que o pessoal gostou, porque foi uma maneira também da gente reviver aqui as bandas locais, a Cama de Jornal, Ladrões de Vinil, e futuramente, a gente sempre tem dito isso, esse momento, primeiro momento aqui do Tarde UESB, está sendo uma espécie de projeto piloto para um programa que vai vir aí, que é o Expresso 975, que é baseado mesmo naquele programa antigo Cult Mix, mas com algumas modificações. Me explica esse nome, por favor. O Expresso tem a ver de expressão e de expresso de velocidade. Uhum. No sentido de que nós iremos abordar uma série de coisas. E esse número aí? Esse número misterioso aí? É a nossa frequência. É verdade, olha que tonto. USB FM, 97,5. Tirou a vírgula, a pessoa não enxerga o óbvio. Pois é. Então, é isso, eu pensei nisso, né? Na verdade, eu pensei nessa ideia. nessa ideia disso, né? Do expresso, de ser um, né? Um trem que vai passando e ganha todo mundo junto. E aí essa sonoridade de expressão, né? De expressar. E claro, essa marca da USB-FM, que é a sua frequência, 975, não vai ter outra frequência, pelo menos não por aqui. Mas a gente está nesse momento embrionário aí, a gente está fazendo alguns testes. Isso aqui é um quadro que eu tenho certeza que vai dar certo. Uhum. Né? É o momento da gente chamar artistas como vocês, não só da música, né? O cara vem falar aqui de poesia, de livros, uhum. de cinema, né? Já mistura, traz um cara que também toca e mistura tudo, é isso, né? Uhum. Acho que a proposta é isso aí, porque esse espaço que nós temos é realmente para promover a cultura e tudo isso que nós comentamos aqui, né, nesse breve intervalo de tempo hoje, dá uma ideia do que a gente pretende. Mas, inclusive, um outro assunto antes de você ir embora, você deixou aqui com a gente um zine, né? Sim. Aí a meninada hoje de 12, 13, tem muita adolescente que ouve o programa. O pessoal sabe o que é zine? Hoje tá mais complicado, né? Mas a zine é uma espécie... A zine que fala, é? É, pode ser. É porque eu chamo a zine, a magazine, a revista, né? Ah, entendi. Mas tem gente que fala no masculino também. Ela vem do termo fanzine, né? Que eram magazines, revistas, Sim. que as pessoas comuns, ordinary people. escreviam sobre temas variados, geralmente música, né? Então foi muito popular na década de 70, apesar de já a gente ter registros aí de, na década de 40, escritores independentes usarem as zines para publicar seus escritos. Ela tem uma relação muito forte com a música, entendeu? Então, a Buzinada, que era uma zine que a gente fazia, Distintivo Blue, lançou em 2011, que era especificamente sobre blues e sobre a banda. Então, era para o público da banda conhecer melhor o que a gente fazia, mas a gente também puxava os outros artistas da cena brasileira, principalmente brasileira, né? Para poder fazer movimentar alguma coisa. Não deu muito certo, né? A Buzinada tá em coma. Mas nesse projeto independente... Eu gosto de você, cara. Você não desiste nunca. Eu sou brasileiro. Aquela mano, você não desiste. Eu sou brasileiro. E aí esse projeto Memória Musical do Sudoeste da Bahia, que eu iniciei em 2019, que foi dele que eu tirei a ideia de fazer o mestrado em memória aqui na UESB, e agora eu tô fazendo o doutorado. Eu também quis trazer essa questão da zine, porque eu gosto, eu não consigo não produzir, eu gosto de escrever. Já percebi. E aí, assim, a zine eu acho muito interessante porque ela não depende de muita coisa, ela depende de uma iniciativa e de algum apoio. Por exemplo, essa edição aqui foi lançada no semestre passado. Minha ideia é lançar semestralmente, então ela já está na hora de sair a dois. Inclusive, quem quiser uma, pode passar aqui no surto, aqui na rádio. A gente vai deixar ali com o pessoal, com a Carol. Enquanto você trouxe uma quantidade aqui, viu? Deve ter umas 10 aí. Você mas... que tá ouvindo, tá aqui no campo, já passa aqui, já pega sozinho. E quem quiser a versão física, é só ir lá no Instagram, @ Memória Sudoeste, todas as redes sociais desse no projeto. Caso é digital, né? Lá tem PDF também, se você quiser. Mas essa que você trouxe é a física mesmo. Mas aí a pessoa que quiser... Que eu gosto de ler no papel, que eu vou... Balançando. A pessoa que quiser a versão física, ela fala comigo lá pelo Memória Sudoeste. Se ela mora aqui em Conquista, a gente se encontra e entrega em mãos. Se ela mora em outra cidade, fala aí onde você mora, dá o endereço, a gente... E agora também eu não vou pagar o correio pra você, né? Você paga só o correio, ela não custa nada. Você pode, inclusive, pedir várias cópias se você quiser. Eu esses dias, já tem tempo, o pessoal distribuiu uma que era escrita à mão, né? Tem várias que é assim, o povo xerocava, né? Recortava e xerocava. Mas, olha, quem tá mandando um abraço aí pra você é o Lioges do IFBA, professor, ele também tem uma banda. Não sei se você o conhece, ele tá falando aqui, olha, excelente entrevista, meu caro, excelentes entrevistados. Tá vendo aí? Vocês estão dando valeu, meu caro. Bom, só fala com a gente lá no estragão, né? Não, ele tem uma banda também, né? Formada por 5 professores do IFBA. É a banda 4 Beats. Ah, conheço demais. É a banda de Cretias, famoso, então, das antigas do rock and roll aqui de Conquista. Vem aqui, cara. Eu já falei pra ele vir aqui, igual você veio aqui também. Então, pessoal, a gente agradece aí vocês o empenho de, né, ter propiciado aqui essa tarde tão legal, com tanto conhecimento, e ainda com música, né? Uhum. E, Plácido, fica à vontade, de repente, para falar mais alguma coisa que você acha importante aí. Bom, é isso. Como eu disse, esse projeto, Memória Musical, no Sudoeste da Bahia, ele é independente. Então eu faço tudo sozinho. Só que eu preciso, eu sempre falo com as pessoas, ó, quem quiser colaborar, colabore, porque não é fácil não. É um negócio que eu gosto de fazer, eu acho que é importante para a cidade, porque pouca gente se importa em buscar registros, etc. Os próprios músicos, é difícil você conseguir com um músico falar assim, ó, velho, você tem aquele CD que você lançou 5 anos atrás, às vezes o cara nem tem e não se preocupou em guardar, velho. Isso é uma coisa muito comum. Geralmente o músico, ele se preocupa em tocar, ele não se preocupa com a burocracia, vamos dizer assim, da coisa. Então isso aí é um negócio, uma coisa para poder preservar a nossa cultura regional e também ajudar os músicos a entender essas coisas e por exemplo, esse projeto Toca Autoral, eu entrego na mão do músico um material excelente para ele usar na carreira dele, que ele vai ter um álbum, um EP lançado nas plataformas, esse vídeo que já é um vídeo, não é curtinho, né, um vídeo de quase uma hora de duração com músicas autorais, ele fala contando sua história, vai ter uma zine como essa especial só do projeto. E não tem fim lucrativo, eu não cobro nada, então assim, é um negócio feito. Ô Plácido, eu falo, a gente vai encerrar, mas toda hora vem um assunto aqui, rapaz. E você vai ter que ver outras vezes. Mas assim, você estava falando e eu estava lembrando, por exemplo, um dia desse uma pessoa falou, ô velho, você não tem uma gravação de quando você trabalhou pela primeira vez no rádio ou não sei o que, eu não gravo nada. Pois você saiba você que eu tenho todas as minhas participações no Cult Mix. Olha aí, eu quero. Aí inclusive elas já estão publicadas no site do Memória Musical. Cara, eu vou lá. Aí eu lembrei que Jaqueline me falou que você tinha um projeto, tá embrionário, não sei, um projeto que tem a ver com o Miguel Cortes, que foi um grande radialista, que foi meu colega, foi o cara também, como a gente fala, da cena rock, que impulsionou, né, morreu precocemente e tal. Tem um projeto, tem até um, não sei se é uma praça em homenagem ao Miguel Cortes. Existe lá no bairro que ele morava, que eu não lembro o nome agora, mas a Praça Miguel Cortes. Você tem um projeto com o Miguel, como é isso? Não, é porque Miguel era meu amigo, né, eu também participava do Som da Tribo e ele me ajudou muito, é isso que eu tô fazendo agora com os músicos, ele fez também. Eu lembro. Ele fez também, e ele nunca cobrou nada, ele abria as portas da rádio pras bandas conquistenses de outras cidades aqui da região, bandas que passavam por Conquista, porque ele gostava de fazer. Então, assim, considerando, não é um projeto, eu não vou dizer que é um projeto, porque ainda está muito assim, juntando ideias. Eu, Rômulo Fonseca, que era meu colega da Distintivo Blue, ele toca na banda Freebird. E aí no Ponte do Rock que aconteceu, todo mundo ficou com aquela sensação de que a cena voltou, né? Foi uma coisa que não foi de iniciativa de empresa, de para poder vender hambúrguer artesanal. Não, ali foi, nosso foco foi música, quem produziu foram os músicos e foi uma coisa feita de coração, como era, por exemplo, no começo da década de 2000, que Miguel foi fundamental. E aí a gente tava nessa, né? De, poxa, velho, a Concha é um lugar icônico para o rock. A gente poderia, e Miguel também é um cara icônico, tem uma foto de Miguel que eu publiquei nesse grupo, no dia do Ponte do Rock, que era justamente ele de braços cruzados, sorrindo, assistindo um show na Concha do Centro de Cultura, no lugar que a gente tinha acabado de sair. Essa foto tá postada? Não, você... Tá, ela tá postada no grupo, mas ela no Instagram do Memória Musical, tem também um subprojeto chamado Museu do Rock Conquistense, que é Museu do Rock VCA, no Instagram tem, essa foto tá lá, foi uma das primeiras que eu postei, se não a primeira. Então a gente tem essa ideia de homenagem a Miguel de uma forma mais com a cara do rock and roll, porque tem a praça lá, mas ninguém sabe, né? É só o pessoal do bairro. E a gente teve a ideia de fazer um movimento para que se batize a Concha Acústica do Centro de Cultura como Concha Acústica Miguel Cortes Filho, entendeu? Olha que legal. Essa é uma das ideias que a gente tem. Então a gente quer juntar uma galera do rock para homenagear ele. Não só isso, né, da Concha nomear com o nome dele, mas fazer uma homenagem mais merecida, porque o cara fez muito. Se não fosse ele, não teria muita coisa do rock conquistense que a gente vê hoje. A molecada vê aí a coisa já pronta, mas não sabe que teve um cara fazendo isso que você tá fazendo aqui, abrindo a porta da rádio, numa época em que ninguém abria. Verdade. Ninguém abria. Você tocou aí várias músicas da Câmara de Jornal. Isso não acontecia de forma nenhuma no rádio. Não acontecia. E Miguel lutava, gastando às vezes do bolso dele para pagar o horário do programa, que teve uma época que ele pagou do bolso, para poder viabilizar É que se fala assim, só para o pessoal entender, ele tinha um horário, ele arrendado, comprado um horário, né? É, teve uma época que foi da rádio mesmo, da programação. Mas depois ele, depois ele teve que comprar o horário. Pagar pelo, e ele mantinha aquilo, às vezes tinha patrocínio, às vezes não tinha, às vezes o pessoal da, ajudava ali. Sim. Era uma coisa interessante, né? Daria até um livro essa história, um documentário. Mas então tá, cara. É, Paul, quer falar alguma coisa, se despedir e tal? Fica à vontade. Obrigado por nos recebendo. Gostei tocando as músicas. Eu tô tocando dia 26 no Selva Bar e dia 1 no Besties Beer. Eu sempre tô tocando nesses restaurantes aqui na Conquista e eu tenho uma banda que eu tô formando da Hockey Hall dos 50s, tipo Elvis e Chuck Berry, esse tipo de coisa, chamado Paul and the Moondogs. Pessoas podem seguir lá no Instagram. Instagram? Se eles seguem lá na página da Plácido. No arroba Memória Sudoeste vai ter o primeiro vídeo dessa Ordinary Man que ele tocou. É o primeiro vídeo que a gente publicou. Já tá no YouTube, né? No YouTube, arroba Memória Sudoeste. Mas hoje vai pro Instagram também. E lá eu vou marcar Paul, que é arroba Pauli underline Moondog, né? Isso. Que é pra isso. Falar no rádio é meio estranho. No rádio, mas no Instagram vai lá no Memória Sudoeste. Que mas, você acha aí? E embora ele fale português, mas é só... Relembrando aqui, o bar que ele falou, dia 26 o Selva onde? Bar e. Selva Bar, né? Isso. E dia. Quando é? No Best's Beer? Best's Beer. Dia 1. Dia 1 e dia 26, apresentação do Paul Bergeron. Valeu, galera. A gente vai encerrando aqui. Eu vou encerrar com um clássico aqui. B.B. King e Eric Clapton. Tá bom pra vocês? Oxi. Valeu. Valeu.